Alfa Tango Tango, gente, chega agora a torre 118, decimal 95. Mantenha a cabeceira 17, já comprou a Nordeste, aguardando para decolar. Alfa Tango Tango, bom dia, ajuste na 013, reporta na rotatória. Eu 3191, chega agora ao centro do Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Ok, 151, 13325, muito obrigado. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Sagni, você espera com curva à esquerda na rotatória aguardando para ingressar final no 7. Limite CTR 20 metros para Salvador. Luiz Carlos Castango no solo 36, ao livrar direito no 21 decimal 1. 21 Juliette, Juliette Tango, da cola comprou a sua ou comprou a Nordeste? Pronto. A decolagem comprou a sua, então, autorizada. Vai manter o setor sul após a decolagem, aguardando para o cruzamento. O Juliette, Juliette Tango informa o tráfego agora mantendo o setor sul também a 1, meu país é porta visual. A visual, Juliette Tango, decolagem. Tiago Fiosca, mantendo o setor sul, para informação de tráfego, helicóptero agora decolando da 17, também manterá o setor sul. Avisar o contrato, pega o carro. Confirme o local de estacionamento. Parte de carga, senhor. Livre táxi em frente, via Quilo, parte 3. Oficial de sinalizador, Papa Romeu, isso que é o Oscarção. Via Quilo, parte 3. Isso é o Oscarção, ou até a pavalizador. Agora o centro de Recife em 126, decimal 85, alterna 12545. 12685, 12545, vai chamar, gol no 0 na fora. Mantenha a linha do litoral, reporta para o cruzamento da final da 28. Reporta para o cruzamento da 28, Tiago Fiocha. Juliette, Juliette Tango, decolar 238. Visual com o Tiago Fiocha? Tá visual. Mantenha a linha do litoral. Aguardando para efetuar o cruzamento do campo. Manterá, rolinho litoral, Tango. Uno do pátio 3. Autorizado, chama no termo. Tem um reboque e chama no termo, mantendo escuta. América 229. Tó 3198, autorizado, pouso, pista na 0. Vento 1, 10 graus, 09 nós. Informa o helicóptero, setor sul do aeródromo. E um Charlie 150. Ok, ele pouso, tá 3198, você vai, obrigado. Alô, poderia confirmar a posição pro Isidro Acertando, o balizador não está no pátio. Gente, mantém escuta, eu vou colocar pra ela. Ok, vou manter escuta aqui, mantém na posição atrás do dela. Pela direita, reporta interceptando a linha do litoral. Alfa Tango Tango, autorizado final 17, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Juliette, Juliette, não confirma as intenções? Segue no litoral norte ou litoral sul? No litoral sul, o Juliette Tango. Gente, Juliette, Juliette, não confirma intenções de voo? É, tem intenção de fazer um sobrevoo até... Não, o farol de Itapuã aguardando transferência. O Juliette, Juliette Tango, se autorizado, eu solicito um sobrevoo no São Cristóvão. Juliette, Juliette Tango aguarda. Tem uma aeronave na final da 17, mantenha o farol de Itapuã aguardando. Aguardando o farol de Itapuã, Tango. Tiago Fiocchi, autorizado o cruzamento na final da 28, repórter livrando. Autorizado o cruzamento, repórter livrando, Tiago Fiocchi. Direita 1, 2, 1, decima 1. Direita 1, 2, 1, 1, 3, 3, 9, 8. 2, 9, escuta. Na escuta? American 2, 2, 9. Chama no través do portão 08. Ah, chama no através do portão 08, American 2, 2, 9. Novo de Salvador, aquele cordial, Tampa 398. T3198, bom dia, Alfa Juliette, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, Tampa 398. Yeah. Tiago Fiocchi, mantém linha do litoral, chame o controle 119.35, morro. Posso? Um no meu pé, reporte para o regresso. Reporte para o regresso, Tiago Fiocchi. Firma, quantas milhas se afasta? A sua escuta permanente vai se afastar no máximo até 2,5 milhas, 25 milhas. Então, solo 42, confirma baixo. Gente, libera para baixo, assinar a frequência livre em alfa, tango. Alfa, Salvador, Marinha 7102, voltando, está ingressando, mandando posição forte, mantendo bem quieto o teste. Com possibilidade de realização procedimento ILS WISP da 10 a partir do Sierra Victor 366 sem interferir com o tráfego. Estango da presente, chame o controle 119.35, meu voo. Vai chamar o controle 119.35, obrigado, Estango. Realizando procedimento paciente da November. Gente, suba para 3 mil pés, o 7102, o ajuste 1013. O procedimento ILS Whisky Pista 10, inicialmente vou na proa do Serra Vitor 367. É, subindo para 3 mil, proa do Serra Victor 367, ajuste 23 até campo. Controle, é o papapá, Juliette, Juliette, Zango. Juliette, Juliette Tango, mantendo em condições visuais, setor de São Cristóvão, reporte para ligar o setor. Reportará para ligar o setor, Tango. controle Salvador, Moisés, bom dia, gol 962, cruzando 190, parou no 50, informação novembro. Chegou 1162, chega da Mari, descendo para nível 050. 050 na Mari, gol 962. Marinha atinge, mantém 3.000, mantendo a proa do Sierra Victor 367. Eu mantenho a Sierra Victor 367, principalmente para o sequenciamento 7102. Afirmativo, para o sequenciamento 7102, agradeço a coordenação. Azul 4082, chega da Mari, desça para o nível 050. Chegada da Mari, descendo a 050, azul 4082. Terra Golfiel, que está livre, ascensão 2500. Salvador, gol 1162, após estátua, autorizado a seguir. Ono 162, após estátua, lista para 2, meu pés, ajuste 1013, reporte localizador, liderança. Após estátua, está livre para seguir, 2, meu pés, 33, reporte estabilizado, localizador, gol 1162. Controle Salvador, Albono 739, informação Costa. 739, chegada a Mário, deixa para o 060. 060, Albono 739. Marinha 7102, vai na Pura do Serviço 366, mantenha 3000. Marinha 7102, Pula do Serra Vida 366, mantenha 3 mil pés. Mantendo 3 mil pés na Pula do Serra Vida 366. Azul 4082, reduza para 2209. Reduzindo 2209, Azul 2 Juliette Tango, prossiga. Já está de regresso para o aeródromo, está visual com a monocélula atualizada, aproxima diretamente para o pátio 04. Chame agora a torre 1895 para o circuito de tráfego, Juliette Tango. Confirmo, gentileza, não é entendido? Para o circuito de tráfego, chame torre 11895, Juliette Tango. Chama a torre 11895, Tango. Torre, é o Juliette Letango. Juliette Tango, prossiga. Está de regresso de apoio aeródromo, está visual com a Conta 7. Juliette Tango, avistado, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 110 graus, 11 norte. Afirmativo, na final 17, Tango. Azul 4082, declaração para o sequenciamento, esquerda, vai na proa 020, limite ao localizador, reduza para 2209, desça agora para 3 mil pés, ajuste 0013. Norte, proa 020, descendo 3 mil pés, ajustado no 013, já está acima dos 220, azul 4082. Marinha 7102, desça para 2.500 pés, ajuste 103, livre final RNAVE, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2.500 pés, ajuste 1013, livre final, foi RNAVE, chamará estabilizado em LS Full. Juliette Campos, tem que vai responder. O controle, 739. 739, após desvio, pode voar a duna? Após desvio, pode estar. Após desvio, tá, 739. O transponder está acionando e desligando. Acabei de desligar. Prato, Juliette Elétrica. 7102, já passou o Serra Victor 366, está na final, vai acusar o 372. Maria 7102, complete final em Unesco Whisky, status 10, chame agora a torre 118, decimal 95. Completando o Zacafu ILS, vai chamar a torre 119, 118, Marinha 7102, está full ILS, está 11, estabilizado. Mike Juliet Romeu, da presente, 1-19-35. 1-19-35, muito obrigado. Oi, Marinha, 7102, está passando o altimark agora, full ILS para pista 10. Marinha, 7102, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 013. Ajuste no 013, ciente. 1162, solo 01, 121, decimal 1. 21, solo Salvador, gol 962 de Guarana, você escuta. 962, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Mike Juliette, Romeu, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, locado 01195 no transponder, agora em sobrevoo na região próxima a Paripe. Mike Juliette, Romeu, sempre. Mantenha as condições visuais a 500 pés na escuta do controle. Visual 500 pés na sua, tá? Vou conseguir de novo, Romeu. Possível, Romeu. Poderia confirmar o ajuste do Romeu, 1-0-5? 0-3. 1-0-3. Azul 4082, desça para 2 mil pés. Ajuste 1-0-3, Liga LS. Chame Torres 1895. 1895, Liga LS, 4082, bom trabalho. Obrigado. Sou 1732, após Itaque, desça para 2 mil pés. Ajuste 1-0-3. Boa tarde, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 013. 013, aguardando a pista livre, azul 482. Confirmando a posição pro gol 962, é 1-0, possível? Afirmo. Quebec 1-9-9-5. Marinha 02, sala 05, libera na hotel, estaça na frequência livre, boa tarde. Gente, vai livrar o hotel no táxi, frequência livre no pátio, grato pela coordenação, 7102. Por gentileza, agiliza o táxi, eu tenho uma aeronave na final da 0. Sim, Matheus, agilizando o táxi, vai livrar. Grato. Azul 4082, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso 1-0, azul 4082, baixou o travão. Autorizado pouso 1-0. O chão acho que está motorizado, o cruzamento da 1-7, é porta livrando da papá. Para livrando na papá. O pé da ajuste 1-0, 1-3, rebote para o regresso. 1-0, 1-3, rebote para o regresso, é local. O Ixi, eu acho que é tão grato, está sendo a frequência livre, boa tarde. Grato, boa. O transformador é o 6200, e ele está aqui. Nossa! 2, fala 07, direita, 121, décima 1. 121, décima 1, azul 14, 2, tchau. Fala Salvador, azul 4082. Azul 4082, Alfa de 10, portão 01. Azul 14, 02. Confirma, 402? Afirma, cotujou, alfa, Juliette, portão 1, não. Confirma o tráfego, chamou o solo? Isso, está pegando. Prossiga. Ainda tem o tráfego, mas tem que ser ele. Confirmando, o que tem no batinho? Nem aqui, posição, não tem onde estacionar o avião. Se possível, está no ponto. Gente, então, taxamento é com a torre 1895. Salvador, ele está apertando o outro, tá? Oi, Chacetão, prossiga. Eu não tenho posição no passo 5, ele também vai usar taxiar dia 35 até o 44. Gente, o Wish Chacetão autorizado táxi via pista, Oscar até o Pátio 4. Via Leste, eu vou 1739. 1739, chame a torre 1895. 295. Salvador, torre, eu vou 1739. 1739, boa tarde, cheque trem. Autorizado peso. Correção, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1. Assente, o voo 1-7-3-9, a baixar de checar tem livre pouso. Gente, uísque, Oscar. Boa tarde. Tango Alfa Oscar para sair corredor forte, Interlagos, reporte na rotatória, quanto visual com campo? Rotatória visual, Tango Alfa Oscar. 739, São Luís 13, direita 121, décimo 1. Direita 21, Bono 739. Azul, Azul 2771, bom dia, sua identificação está em contato radar agora 57 minutos do oeste de Salvador. Vou ir para o WhatsApp e reporte unidade descida. Confere para o WhatsApp, Azul 2771, desça para 2000 pés, ajuste no 013, está autorizado o final ILS, reporte estabilizado. Autorizado, reportar estabilizado, 72 mil pés, estado 23.62.00. Pega o Fiocchi, já estabilizou com o campo? Afirma, pega o Fiocchi. Pega o Fiocchi, sobre a torre 19895. 19, pega o Fiocchi. Confirma de ações, boa tarde. Boa tarde, pode dar, 97, Serra. Gente, dá presente pro final da 17, reporta na curta, Serra Golfiocha, ajuste na 013. Na 013, reporta na curta final, Serra Golfiocha. Passamos Leste, estamos no... Ajuda, Sala. Passou o vetor para sequenciamento, curva direita pro 270. Confirma o limite? Limite será magnética 120 da NDB Fibra. Gente, direita 270, 120 a magnética como limite de Simbra. O Rio Leste, estamos no... Salvador, azul 271, ponto de áudio Simbra. Azul 2771, dá presente voo direto Duna, desça para 3 mil pés, o ajuste no 013. Direto Duna, descendo para 3 mil, com 1013, o azul 2771. Olê, Julieta do Duna? Sua filha? Está presente, senhora. É, propõe mudança de regras, está em condições Vitor, Mike e Charlie. Solicita prosseguir visual com a prova da rotatória, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, plano de voo modificado no 597, desça para o 9510, ajuste no 03. Prova da rotatória, reporte visual com o campo. Essa é a prova da rotatória, reporte lá visual com o campo, Juliette Tango Zulu. Boa tarde, gente, da informação. Na 6356, boa tarde, acione identificação. Foi direto posição Duna, desça até 4 mil pés, ajuste no 013. Duna, Cumei 13, descendo para 2 mil, obrigado. Na 6356, autorizado até 4 mil pés. 4 mil, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 1864, informação Oscar, autorização Marcel. 1864, Marcel, faz cópia. Faz cópia. Autorizado no 1864, Marcel, 350, peso Lua 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Cucas de Maracaju, com... controle 11935, transponder 5542. 350 autorizada, preso Luna 7, decola da 10, primeira curva à esquerda, Pucajá, Maracaju. 1935, controle 5542, transponder para o voo 1864. 5542, transponder. Confirme 5542? Afirmo. É, 5542. Ah, Zé Juan Campos, Juliette, Angulo. Net, somos o Luna para a rotatória sobre a torre em 1895. 1895, Juliette, Angulo. Torre Salvador, Papa Tango, Juliette, Angulo, 2507, toda a rotatória, visual com campo. Juliette, Angulo, boa tarde, reporta sobre a rotatória. Agiste 013. Vamos falar sobre a rotatória. É, tem como intenção de pouso, senhora? A 1-0, tá? Sim, Juliette, Angulo. Final na 7, Serra Gofiotti. Serra Gofiotti, avistado, autorizado pouso, pista 1-7. Vento 1-20 graus, 1-0 noite. Teve pouso na 7, Serra Gofiotti. Angulo, confirma a última mensagem? É, tem como intenção o pouso na pista 1-0, após 4-3, o Juliette Angulo. Gente, Juliette Angulo, reporta sobre a rotatória, tem um tráfego na final da 1-0, após o mesmo ser autorizado. A gente reporta lá sobre a rotatória, o Juliette Angulo. Na 6200, sobre a torre 1-8-9-5. 6-2-9-5-6-2-0-0. Azul 2771, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 2771 da Azul. É 200, boa tarde, check trem, autorizado pouso, pista na 0, vento 1-10 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso na 1-0, 6200. Serra Golfiosca, solo 120, autorizado backtrack, reporta livrando na lógica. Vestida da rotatória, está visual com tráfego na final da 1-0, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, autorizado aproximação, segue como número 2 para pouso na 1-0. Vamos conseguir o número 2 na final da 1-0, Juliette Tango Zulu. 500 pés autorizado, vou local de cola em Rimar, para Rimar, inicialmente com proa da 1-7, chama o controle 1-9-3-5, acionando 0-1-2-1. Salvador, boa tarde, papapapá, Vitor Romeu Lima. Todos. Se você está em condições de usar, confirme o pouso será em Feira? Positivo, estimando Feira 1532. 3 vezes autorizado até o 080, após estar a critério, reporte cruzando nível 1-00. 080, bom dia, Sérgio, eu acho que eu frequência livre é o estacionamento. Base para final 90, baixado e travado. Juliette, estamos no Lula. Juliette, estamos no Lula, autorizado. Gira base, reporta final. Reporta na final, Juliette, estamos no Lula. Salvador, Oxalé 6200. Oxalé 6200, bom dia, Ciclo Via, Alfa Juliette, portão 3. Está livre até o portão 3, 6200. Solos 25, libera direita, mantém a tira alfa e chame o solo 121 no decimal 1. Direita, solo 121, não vou dar essa bula. Visual com a 10, o azul 2791. Azul 2771, chame a torre 1895. Isso aí, 2771, 1895, até já. Está fora do solo. Decolar, fora do solo, dentro da tabela. Juliette, tango de lua, após o arrepoio da Bianca, está livre até o pátio 3. Após o arrepoio da Bianca, está livre, táxi até o pátio 3, Juliette, tango de lua. 013, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 102.000, para reportar estabilizado em ILS, é 350. 771, no boa tarde, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, cheque trem. Checarei, baixar travado. Vitor Hotel Delta, decolado, ser autorizado para o Whisky. Gente, Vitor Hotel Delta, mantém o setor aguardando devido ao tráfego na final do 10. Confirmo, senhorita, está autorizado o Whisky, sem interferência da 10. Afirmo, a princípio o Pro Whisky aguardando transferência, o Vitor até o Delta. Quase a transferência Delta. Vitor até o Delta, decolado aos 26, da presente, controle 119.35, bom voo. Transfere controle, o Vitor até o Delta, até o Delta. Ao meu Vitor até o Delta. Comprou a Oeste, não interfere. Afirmativo, 2771, baixado, travado. Tire pouso, 2771. Giro volta. Ok, senhor, está autorizado 510, permanente no controle, Vitor até o Delta. Escuta permanente, o Vitor até o Delta. de papapá, Vitor Romeu Lima. Controle Boa tarde, azul 4076, informação ótima. 4076, sendo identificação, autorizada a chegada à Mari, desce para o nível 060. 060 na Mari, azul 4076. Então 3216, reduz a velocidade para 220 nós, desça para 3000 pés, o ajuste no 013. Reduzindo, descendo para 3000, então 3216. Papapá, Vitor Romeu Lima, na presente frequência livre. Obrigado, Dom. Salvador, boa tarde, Azul 2771, limpo a pista. 1-2-1-1-7-1. Limpo a pista. 771, Alfa Kilo 43, fundo lá, atende ao sinalizador. Alfa Kilo 43, cara, atende ao sinalizador, Azul 2771. Está presente direto do Duna, o 4076. Tá com a informação, Oscar, 360, galhão. 155, Mendagô, que chamou? Tá firmo. Oscar, 360, pro galhão. 4, boa tarde, a sua identificação autorizada, a chegada à margem, desce para o nível 070. Mike Gillette, o meu controle? Prossiga, controle. Está visual com o Robson 44 do, na à sua frente, 12 horas e 2 milhas? Afirmo. Rota do plano 10, está o líder Lume. Depois eu fui 9857. 1935554, está na posição número 4, vai te chamar pronto. Do reto, meu 556. Controle, copia o Romeu. Afirmativo, grato, Atlético, Romeu. Ok, Romeu. A 3216, desça para 2000 pés, autorizada final INS, reporte estabilizado. 2000 reportará, então 3216. Estabilizado no INS, né, 356. Na 6356, chame a torre, 19895. 1895, bom. Seu critério, confirme a localidade? Não, para onde o senhor vai? Autorizado pouso pista no zero. Vento 1-0 graus, 1-0 nós. 7 autorizado, 63 começa. Pode chamar na Lima. 326, estabilizado visual. 326, chame a torre 1895. 295, obrigado. Azul 4076, desce para 2000 pés, ajuste no 093, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 no 093, o azul 4076 chama estabilizado.